Às vezes eu fico calada, mas estou ligada com meu Salvador. Sabendo que estou em luta, mas nesta peleja sou vencedor. Prossigo no gozo da vida, de cabeça erguida, pois com Ele eu vou. Glorificando a Jesus, que naquela cruz por mim triunfou. Sou seja a luta e nesta peleja sou um vencedor. Sou filha do rei, não tem coisa melhor. Por mais forte que seja a luta e nesta peleja sou um vencedor. Cabeça erguida, com Ele eu vou, glorificando a Jesus, que naquela cruz por mim triunfou, tomando sobre si meu fardo, que de tão pesado não pude andar. Hoje estou purificado no sangue lavado, estou chegando ao lar. Por mais forte que seja.